alívio desses tauras, pelo calor das refregas, torço-se sobre um cavalo. Pega a campa por escola, a lança, espada, pistola, o tiro para guiar. Tão cedo no mundo da terra, brilhava como se fosse o senhor da Sesmaria. Esquartejando horizontes, redenciou mil confrontes nas épocas mais bravias. Perguntas que nem são suas, verdades galopam luas, no pago sem espoliado. Aí do Machado! Vai ser o dia show lá adiante, talvez a morte levante, num flanco de um descampado. O sol de sobra é vida, e as cicatrizes surtidas de um direito conquistado. Edonecinho cruento, era ser tempo e ao vento, lições pra se repensar. Quem sabe o futuro entenda, que se resolve com tendas, outras formas de pelear. Quem sabe o futuro entenda, e se resolve com tendas, noutras formas de pensar.